salvadora de vidas. Plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Quem nunca provou não pode dar opinião. A fumaça do verde não é fumaça da guerra. Erva medicinal sobe a vida e vende terra. Plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Quem nunca provou não pode dar opinião. A fumaça do verde não é fumaça da guerra. Erva medicinal sobe a vida e vende terra. Acende, puxa, prende, passa. Gabriel Pensador, surpresa e fumão da massa. Semente, planta, rega, salva. O melhor remédio ainda não tem na farmácia. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal e brotou uma erva pra uso medicinal. Enquanto ela libera o apetite cerebral, quem discriminava precisou no hospital. O anticonvulsivo funciona como analgésico, salvador de vidas, comprova exame médico. Olhos vermelhos vêm pelo verde da natureza. Preconceito não salva crianças indefesas. A garotinha nasceu com esclerose múltipla, não tinha mais chance, a maconha foi a única. Uma das primeiras, bem longe de ser a última. Óleo de CBD, acabou com a sua súplica. Meu grower ligado no timer, meu vô melhorou do Alzheimer. Que nem Planet Hemp, não compre plant. Ouvi Samuel Rosa antes de fumar o skunk. Plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Quem nunca provou não pode dar opinião. A fumaça do verde não é fumaça da guerra. É pra medicinal, sobe a vida e vende terra. Plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Quem nunca provou não pode dar opinião. A fumaça do verde não é fumaça da guerra. É pra medicinal, sobe a vida e vende terra. Acende, puxa, prende, passa. Gabriel Pensador, surpresa e fumão da massa. Semente, planta, rega, salva. O melhor remédio ainda não tem na farmácia. A cura da doença na palma da minha mão. Vida não, hoje a natureza é a nossa religião. A falta de informação machuca nosso pulmão. Minha vozinha tá veinha fazendo chazinho de planta. Meu avô fuma cigarro e tá quase sem garganta. Minha mãe tem nada contra, diz que a erva é santa. Meu pai foi pro boteco e nunca mais voltou pra janta. Novos usuários tá na frente da farmácia, gritando em coro que maconha é muito massa. Ampliando a visão do subconsciente, na lei do doente, de quem bola aceita. Semente, planta, rega, salva. Medicinal pra aliviar as náuseas. Aceita, puxa, prende, passa. Gente do futuro diz que vai plantar em casa. E elas decidiram plantar maconha pra produzir os remédios, os derivados da maconha. Elas são freiras e elas fumam a maconha. Plantar é fazer justiça com as próprias mãos. Quem nunca provou não pode dar opinião. A fumaça do verde não é fumaça da guerra. Erva medicinal sobe a vida e vende terra. Fazer justiça com as próprias mãos. Quem nunca provou não pode dar opinião. A fumaça do verde não é fumaça da guerra. Erva medicinal salva a vida e vende terra.